Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da Rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora o Radiola Torresmo, um programa onde a gente fala e ouve música aqui na sua rede Pocilga. Para você que tá no trânsito, para você que tá na academia, vamos começar o programa de hoje com o nosso convidado Lionel Leal, o embaixador de Lauro de Freitas, o homem e representante da Bahia na internet. Muito obrigado pelo convite. Queria dizer que eu sou muito fã de ouvir todos os episódios do Rádio Alto Resmo, não perco um. E agradecer o convite aí, cara. É isso aí, eu sou Rafael Saldanha e hoje, como vocês já devem ter desconfiado, a gente vai falar um pouco sobre o estado da preguiça, o estado da Tropicália, a gente vai falar sobre a Bahia, sobre a música da Bahia. E a gente, sem enrolação, já começa. Vamos então de João Gilberto. A música, na verdade, é do Gilberto Gil, mas a gente vai ouvir a versão com João Gilberto, que é Eu Vim da Bahia, e depois o clássico do Dorival Caymmi, Vatapá. Lua no canto do mar.

estamos de volta. Nós ouvimos Eu Vim da Bahia com João Gilberto e Vatapá com Dorival Caymmi. Cara, João Gilberto é uma coisa que, apesar dele ser baiano, ele soa muito anti-baiano pro que a gente tem hoje em dia como Bahia. O que você acha? É engraçado. Eu até não associo muito ele. Salvo engano, ele é do norte, ele é da mesma terra de Vete, né? Juazeiro. Mas assim, eu não penso na Bahia quando eu penso em João Gilberto. E o Caymmi já é o contrário. A gente ouve e pensa na Bahia, mas eu já vi em algum lugar falando que ele morou na Bahia mesmo, acho que os 16 primeiros anos, 18 primeiros anos da vida. Depois ele morou no Rio e nunca mais voltou a morar realmente na Bahia. Ele, quando morreu, acho que ele morava numa cidade até perto de Juiz de Fora, que é... Ah, agora não vou lembrar se é Cotegipe, uma cidade pequenininha ali perto. Ah, não, engraçado, não sabia. Mas assim, a música dele, de modo geral, remete mais à Bahia, né? Até esse exemplo que a gente acabou de ouvir aí também, do Vatapá, me traz memórias, porque sempre que minha mãe está fazendo Vatapá, ela canta essa música. Eu acho que sua mãe e todas as baianas cantam isso. Eu já vi isso, tinha uma propaganda, acho que aqui no Rio, que passava, que era com a música ensinando a receita, pô. E é sensacional, e Vatapá, acho que é a minha comida baiana favorita, então essa música foi muito bem escolhida. Eu costumo dizer que o Dorival, ele é o mais baiano de todos, justamente porque ele ficou de fora da Bahia. Então ele canta a Bahia imaginada, ele canta aquela Bahia que, do jeito que ele lembrava. Igual eu que, se eu falar, eu não posso falar que eu nunca fui à Bahia. Eu já fui a Alcobaça e Porto Seguro. Mas mesmo assim, acho que em Porto Seguro eu devo ter ficado um dia. E Alcobaça, na época, não tinha nada. Então era como você ir em qualquer cidade de praia do interiorzão, tava na mesma. É, e Porto Seguro, não sei quando é que você foi, mas ela... Porto Seguro, acho que o que você menos encontra lá é baiano, né? Você tem... Eu fui em 1990. Eu não sei como era nessa época, mas, sei lá, que dá de gente lá de Minas, do Espírito Santo, Rio de Janeiro lá, não é brincadeira, né? Então, assim, eu tenho uma imagem da Bahia imaginada, eu tô igual o Caymmi, eu penso como que deve ser a Bahia. Acho que tem esses clichês da Bahia de que é carnaval o ano inteiro, que ninguém trabalha, que do meio-dia pra frente ninguém é de ninguém. eu moro, você sabe, eu moro hoje em Brasília e eu ouço muito isso, cara, assim, de carnaval o ano inteiro e tal. Quando, na verdade, a gente passou carnaval junto agora no Rio, e você me falou que carnaval aí era o mês de fevereiro inteiro. E na Bahia não é bem assim. Você tem festas fechadas em determinados locais, mas o carnaval de rua que você vê trio elétrico passando mesmo, é só ali na semana no carnaval mesmo. A impressão que hoje em dia eu tenho é que o carnaval na Bahia é meio trabalho, não é não? os baianos parecem que estão trabalhando ali. As pessoas, eu já saí de lá tem 5 anos, mas os meus colegas que estão lá falam que o carnaval hoje não é mais para baiano. Os blocos, eles começam a vender fora, antes de começar a vender lá, né? Então, tem bloco que tem muito mais paulista do que baiano, bloco que tem muito mais carioca do que baiano. Então, acho que no carnaval mesmo, a gente vai lá é para ganhar dinheiro, vender cerveja, montar camarote, não sei. Aliás, isso foi uma das coisas que me chocou quando o Lionel passou carnaval aqui, foi essa predileção, essa preferência do baiano pela escola, e isso muito me decepcionou com esse estado. Cara, eu nunca tinha conhecido ninguém que preferisse Antártica, velho. Que choque cultural que foi. Nossa, você vê que o nosso choque cultural acontece na cerveja. Mas então a gente começa o nosso bloco um pouquinho falando de carnaval. A gente vai fazer um programa só sobre carnaval da Bahia. Se tudo der certo no ano que vem, estarei lá de pipoca. Opa, de novo. Então a gente vai ouvir agora o Riachão com Cada Macaco no Seu Galho. E depois o Armandinho com o trio elétrico do Dodô e Osmar, com mais uma penca de gente, com a música Chame Gente. Ouça aí. Thank you.

gente se completa enchendo de alegria a praça e o poeta. É um verdadeiro chame, chame, chame, gente. E a gente se completa enchendo de alegria a praça e o poeta. Ah, imagina só que loucura essa mistura. Voltando, a gente ouviu aí Riachão com Cada Macaco no Seu Galho e Chame Gente com Armandinho, Trio Elétrico, Dr. Osmar e convidados. Quem que são os convidados aí, Leonel? Cara, isso é até engraçado, mas assim, tem Moraes Moreira, Gilberto Gil, André Macedo, Caetano, Margarete, Ricardo Chaves, Durval Leles, Bel, Ivete, Daniela, Carlinhos Brau, Luiz Caldas e Lazo. O que eu acho engraçado nisso, assim, se você observar, essa versão, ela é antiga dessa música, né, essa, especificamente. E aí ela mostra muito porque que o axé, ele meio que não se renovou, porque se você perceber essa lista que eu falei, quem é que surgiu de novo, de grande no axé? Talvez Cláudia Leite, Jamil, mas assim, as mesmas caras que hoje continuam sendo fortes no Carnaval da Bahia, são as mesmas que gravaram essa música, sei lá, na década de 90, talvez. Eu acho sensacional como é que o senso de intimidade que é Daniela, é Ivete. As pessoas já são íntimas, já. Tipo, a galera de casa. Né? Você, não é você que tem a teoria que a Bahia só tem 13 pessoas e. Ué, mas todo mundo que eu conheço se conhece, porra. Mas só comentar rapidinho essa do Riachão, que a gente tem, existe uma disputa, uma questão muito grande sobre aonde que surgiu o samba. E isso, esse tipo de música que o Riachão faz é chamado de samba do recôncavo, ou samba baiano, que é o tipo de música que deu origem ao samba carioca, que é o samba que a gente conhece, até porque o samba no Rio, ele vai surgir com as baianas, né? É a casa da tia Ciata, são as colônias, os imigrados da Bahia que se juntavam para fazer um som e foi se adaptando para virar esse som que a gente conhece hoje em dia como samba, que é o samba para exportação. Então, não tá errado falar que o samba nasceu na Bahia, não tá errado falar que o samba nasceu no Rio, mas tem essa diferençazinha aí. É engraçado, eu aqui em Brasília, a gente tem um evento que é Baianidade Candanga, né? Tenta juntar os baianos que moram aqui. E eu fui no ano passado e tava tocando o samba do Rio, uma televisão, assim, de fundo. E um pessoal bairrista ao extremo, indignado: não, cara, tem que botar Riachão, isso aqui é Baianidade Candanga, não é carioquês candango, sabe? O pessoal meio revoltado com isso. Cara, é tudo samba, pô. Deixa o som aí. Mas sobre Riachão especificamente, e aí confirmando a sua teoria de que todo mundo se conhece na Bahia. Ah. Lá vai. Riachão, ele trabalhava lá no Desembahia, antigo Desembanco, que é onde minha mãe trabalhava também. E quem conseguiu o emprego pra ele, curiosamente, foi até um parente meu, né, um tio de segundo grau ao meu. Riachão já era Riachão, mas, né, não, já não tinha mais a fama de outrora. E aí ele foi pra esse parente meu falar: não, eu queria que você conseguisse alguma coisa lá pra eu trabalhar no Desembanco e tal, tô passando necessidade. Aí meu tio falou: pô, é difícil conseguir alguma coisa. Riachão já era mais idoso, né? Ele: pô, Riachão, é difícil conseguir alguma coisa pra você e tal, você é idoso, lá no Desembanco é difícil, vou tentar arrumar, mas é complicado. Aí Riachão: não, mas eu sou idoso, o problema é esse. Mas se eu tivesse quantos anos assim que poderia? Ah, sei lá, se eu tivesse até uns 25, 30, poderia. E Riachão saiu, no dia seguinte ele voltou com a identidade falsa. E Riachão, 30 anos. Aí meu tio: cara, ó, joga fora esse negócio, você nunca me mostrou essa identidade. Toca fogo, rasga e você começa amanhã, vai. com sua idade normal mesmo, pode ficar tranquilo. O Riachão ainda é vivo, né? Riachão tá com 94 anos e ele acabou ficando mais famoso, explodindo para o resto do Brasil por causa da Cássia Eller, sim, que gravou uma música dele e acho que no acústico ele participa também, né? É. E eu tenho um disco dele até que eu gosto, e ele fala que ele não gosta muito dessa música, porque ele, esse negócio de ficar mandando mulher morar com o diabo, isso aí tá errado. Tá? Ele ficou um pouquinho mais politicamente correto com o tempo, mas continuou cantando. É lógico, vai abandonar o sucesso. Pois é. E aquilo que a gente estava discutindo também da questão desse Dream Team que você montou aí dos convidados do Axé, tem uma discussão também sobre a diferenciação entre o que é o Axé e o que é Axé Music, né? Que Axé Music acaba que o pessoal juntou o que era lambada, o que era fricote... Samba reggae. Samba reggae, juntou tudo num selo só para vender... E colocar, né? E acho que até isso dificulta um pouco. Deu uma pasteurizada no que vai aparecendo, não? Sim, com certeza. E, assim, durante muito tempo o pessoal achava que esse era um termo até meio pejorativo, né? Tinha um pessoal que não gostava, tal. Falava, tudo que vem da Bahia é Axé Music, tal. E até uma coisa que eu já comentei com você também, a questão do pagode, que... O pessoal acaba tacando o selo de Axé em tudo que vem da Bahia, como a gente falou. Mas, sei lá, é o Tchan, Terra Samba, aquele Léo Santana do Rebolation, lá na Bahia... Companhia do Pagode. Companhia do Pagode. Ninguém chama isso de Axé na Bahia. Né? Pra aqui, pra fora, pra Brasília, aí pro Rio, Minas Gerais e tal, todo mundo se refere genericamente como... Axé como Music. Axé Music. Mas lá pra gente, o Axé Music é aquele que tem é mais focado no contrabaixo e tal. Quando ele é mais focado no cavaquinho, como são esses exemplos que a gente citou aí, chama de pagode. Olha só. E aí alguém fala, não, mas que absurdo, pagode não é isso. Aí, sei lá, tem o pagode que a gente conhece mesmo, né, de, sei lá, Exalta Samba e tal. Tá, mas funk carioca também não é funk, cara. Você... Não, e a gente vai chegar isso num outro programa pra gente discutir, porque, pô, o pagode... que a gente chama de pagode no Rio, é diferente do pagode paulista também. Sim, sim. Então, assim, é um regionalismo aí, mas que na minha cabeça faz sentido, não sei na cabeça do ouvinte aí. E o carnaval? Como que... Você que teve esse choque agora esse ano, essa experiência de passar o carnaval no Rio, qual que é a diferença do carnaval do Rio pro carnaval da Bahia? Primeiro, fantasia. Carnaval em Salvador, fantasia só, sei lá, criança, Margareth... Começou a me perder. Margareth Menezes tinha, acho que ainda tem um bloco chamado Mascarados, que é um bloco GLS e que talvez até por isso, né, para o pessoal sair do armário com mais tranquilidade, eles costumam ir alguns mascarados, mas regra geral, não. Regra geral é realmente só... A fantasia é o abadá, sim, né? Sim. E se você vai na pipoca, vai como você quiser mesmo. Não tem essa coisa de fantasia. Muito, muito raro mesmo. Eu acho, às vezes, o Carnaval do Rio, ele, apesar dele ter a musicalidade dele, ele acontece meio que à parte da música. Porque a gente teve em blocos que eram muito grandes, tinha hora que a gente tava muito longe de onde tava tocando, a gente ouvia lá no fundo e tava andando, tava bebendo. Na Bahia rola mais isso ou o trio é mais presente? Não, o trio é bem presente, né? Ele tem, lá no Rio, pelo que eu vi, o carnaval acaba sendo disperso, né? Você tenta achar, eu ouvi falar que o bloco tava até em tal lugar, ele vai sair... A gente sai... Sofreu com isso. Sofri demais. lá na Bahia tem dois circuitos, especificamente, e uma ordem prevista, o que é até bem discutido lá, né? A ordem dos trios, que o trio mais tradicional tem o seu horário, e o trio que vai chegando depois vai ficando mais para mais tarde, coisa e tal. Então, assim, meio que você curte realmente ali aquela música do trio que você quer. Você tem a opção de comprar o abadá e seguir aquele trio, você tem a opção de ficar na pipoca parado num ponto específico esperando os trios passarem, ou ir atrás dele na pipoca mesmo. E como ele tem uma potência sonora muito maior do que os bloquinhos pequenos do Rio, você mesmo atrás, você consegue ouvir ele bem. Saquei. E é só o... Eu já ia falar, é só o axé, mas que axé é esse? É, mas... Você entendeu. Entendi. Engraçado, na minha adolescência, acho que a gente vai falar isso até mais pra frente, nos blocos vindouros aí. É, na minha adolescência, existia realmente um movimento pra não deixar entrar outro som que não axé lá. Era muito raro. E existe muito isso no Recife. Sim, no Recife, acho que é proibição de lei, sim, que não pode, não pode tocar nada que não seja frevo, maracatu, uma coisa assim. É. Lá é mais uma questão de... Era uma questão, sei lá, da máfia dos empresários. E é engraçado, porque mesmo nessa época, sei lá, no auge do El Chan, as pessoas vinham de fora, o El Chan tá fazendo sucesso, estourado no Brasil, eu quero ir pro El Chan. Não, cara, lá o que tá acontecendo no resto do Brasil não importa, lá os blocos tradicionais sempre serão os mais visados, então Chiclete, Asa, mesmo no auge do El Chan, porque para pensar, o El Chan, ele depende meio de coreografia, né, você fica fazendo aquela dancinha e tal, e quando você tá... Mas não é assim o carnaval? Eu achei que todo mundo no carnaval fica fazendo coreografia. Mas quando o axé mesmo, é mais só pula, feito um maluco e tal, não tem uma dancinha específica, salvo raras exceções. Eu queria uma lei que proibisse de gritar tiro o pé do chão. Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, que falava que ele acha que o axé é meio que uma forma tipo de você ensinar macaco, né? De pula, bota a mão na cabeça, sabe? Você ensina... Você fica ensinando gestos para as pessoas e vai todo mundo atrás cumprindo. Mas hoje em dia tá bem diversificado. Hoje em dia tem trio tecno. Hoje em dia, nesse último carnaval, teve Angra e Sepultura. Sertanejo, sério. Assim, tá bem, bem diversificado mesmo. Bem, já que a gente começou a falar de carnaval e falou do Chiclete aí, vamos ouvir então Chiclete com Banana, Menina Me Dá o Seu Amor. Música que foi pedida pela senhora do Leonel. Então, beijo, amor. A palavra dela é lei aqui. E depois a gente vai ouvir Swinga com Mini Menina. Fica aí, a gente volta daqui a pouco. Acontecer eu te vejo. Daqui do alto eu te desejo. Daqui do alto eu te quero. Daqui do alto me desespero. Oh, menina, me dá teu amor. Madrugada já clareou. Menina, me dá teu amor. Clareou, clareou. Parece que tudo termina em carinho. Você é tão linda e eu tão sozinho. Te trouxe sereia do mar, princesa do céu, quero namorar. Estamos de volta, a gente acabou de ouvir aí Menina Me Dá o Seu Amor com Chiclete com Banana e depois Mini Menina com Swinga. Swinga que foi Lionel que me apresentou também no nosso outro programa, o Cavaleiros que Dizem Lista, a gente vai deixar o link aí na descrição. E o Swinga, a impressão que me dá é que ele é parte desse, é uma resposta desses movimentos que tem, por exemplo, aqui no Brasil. A República lá da Bahia não tem, né? Esses movimentos que a gente tem aqui pro Sudeste, pro Rio, de, por exemplo, Los Hermanos, que é uma coisa meio que de resgate ao samba tradicional, resgate ao carnaval tradicional, e o Swinga me parece um pouco uma coisa dessa de resgate, de releitura dessa música da Bahia de antigamente. Eu achei essa análise perfeita, cara. E é engraçado que eu descobri Swinga, eu já estava morando fora de Salvador. Mostrei para meu irmão e ele comentou, cara, qual é o público-alvo disso, né? Porque você imagina que o pessoal que gosta de axé vai gostar daquela coisa mais nova, aquela coisa bem axé mesmo, tal, aquela coisa bem... E o Swinga tenta resgatar aquela coisa antiga, mas depois que eu parei para pensar, esse é um movimento... movimento, né? Mas que já vinha de algum tempo, mesmo quando eu ainda estava lá. Alexandre Peixe, que é um artista que provavelmente muita gente aí não deve conhecer, ele é um grande compositor, boa parte das músicas de sucesso do Chiclete foi ele que fez, e depois ele seguiu em carreira solo, mas o primeiro projeto dele foi tocar as músicas dele solo com músicas bem antigas do axé. E os shows dele lotavam, porque acho que o público tava querendo muito isso, sabe? Aquela coisa de que 20 anos depois, tudo acaba meio que voltando à moda, né? A gente acaba ter um resgate nostálgico. Pô, eu lembro na minha adolescência que eu detestava essas coisas de axé. E, pô, hoje em dia eu curto, porque ficou nostálgico. Pra mim ficou legal agora. Eu entendo quem é mais novo, que ainda tem essa resistência. Mas eu te digo, você vai lembrar com saudade disso ainda. Pois é, eu já te contei isso também, eu já tive essa resistência, mas na Bahia, por causa da tal máfia aí que a gente falou, não tinha shows de outros estilos musicais, ou pelo menos era muito difícil, né, pra, sei lá, e eu não tô falando de grandes shows, de bandas internacionais, eu tô falando que na década de 90, pra o Skank tocar lá, o Skank só tocava junto com o Asa, era uma festa anual, o Asa Skank, Paralamas e Cheiro, era outra festa anual, e só tocava assim, não acontecia Paralamas e Skank, por exemplo, não tinha. Então, era venda casada. Se você queria curtir uma coisa de um pop rock, uma coisa simples, eu não tô falando uma grande banda, não. Se você quisesse ver Skank, Paralamas, né, uma coisa diferente, você tinha que ir num show de axé. E se você quisesse ter uma vida social, você também precisava ir no show de axé, então... Fala com todas as palavras, se quisesse pegar alguém... Se eu quisesse pegar alguém... Cara, é porque eu não tô querendo repetir a piada que eu falei no programa que você recomendou aí do Cavaleiros que Dizem Lista, mas em determinado momento da minha vida, eu tive que fazer escolha se eu queria continuar ouvindo o som que eu gostava ou se eu queria morrer virgem. E aí... Nosso querido amigo Rafael Salimena, ele fala uma frase que eu acho sensacional, cara. Música boa você ouve em casa. Na rua, você ouve o que tá rolando. E aí eu dei uma chance, eu achei, por causa disso. E hoje eu te digo que eu gosto muito. Eu realmente paro, às vezes, pra ouvir Asa de Águia, o próprio Swinga, ouço demais. Aliás, falando no Rafael Salimena, já vou fazer aqui um disclaimer, já sei que vai ter reclamação, então a gente vai fazer no futuro também um programa só sobre essas ramificações do axé, axé music, samba reggae, coisa e tal. Então hoje não vai rolar Netinho, não vai rolar Asa. Netinho, eu já sei que ele vai reclamar que não tá rolando Netinho, mas enfim... E você comentou que você já tá 5 anos fora da Bahia, o que você sente mais falta de lá? Cara, dos amigos, da praia, inacreditavelmente, eu sinto muito embora... Mas o senhor era um sujeito praiano? Velho, eu ia muito pra praia, embora eu tenha essa minha cor de osso aqui, minha cor de leite... Lagartixa. Mas eu ia semanalmente pra praia pra sentar e tomar cerveja com os amigos. Mas, sim, sinto falta do carnaval, pra caramba. Cara, como a gente tava falando... Na hora que você dá uma chance, você começa a perceber que aquilo faz parte da sua vida, sabe? Você vai no show e você pensa, caramba, eu sei a letra de 80% das músicas. Sim, isso é isso no primeiro momento, isso é até assustador, né? Que você fala assim, pô, mas eu nunca ouvi isso em casa, assim, tipo, nunca botei um disco disso pra ouvir. Mas você sabe as letras. Exatamente. Você conhece tudo. Então sim, cara, eu sinto saudade do carnaval. Já lhe fiz o convite, você já acabou de falar aí que irá no ano que vem. Não, se tudo der certo, eu estarei lá. Porque é bom demais, velho. É realmente uma coisa. É, se o nosso caro ouvinte aí der uma chance, ele vai ver que realmente é uma festa espetacular. É uma festa diferenciada, velho. É uma quantidade de gente absurda na rua, no mesmo local. Aquilo que a gente falou, né? No Rio acaba sendo um negócio mais disperso, que tem o seu charme. Eu gostei demais dessa questão do bloquinho, essa questão de carnaval de antigamente. Mas em Salvador é uma estrutura mega. Embora agora esteja até diminuindo a questão de camarote, estão valorizando mais os blocos sem corda, mas a estrutura é gigantesca, são trios enormes, são, sabe, uma estrutura de segurança muito grande, é uma coisa impressionante se ver. O grande mito dos Filhos de Gandhi também, que eu já contei pra você, o Filhos de Gandhi é um bloco bem tradicional lá, ele não toca axé, ele toca mais uma música afro mesmo, não pode entrar mulher no trio, não pode entrar bebida no trio. Eles têm aquela vestimenta, né, bem, bem tradicional, de branco e azul. Então, quando você vê do alto, é aquela coisa, aquele lençol branco, assim, simbolizando a paz, atravessando a avenida. É uma coisa realmente muito bonita de se ver. Só que não estou fazendo um juízo de valor, não, mas criou-se um mito lá, uma mitologia de que o filho de Gandhi que usa aquele colar de contas brancas e azuis, se o filho de Gandhi dá isso pra uma mulher... Com o qual fui presente... Calma aí. Completa essa história aí, por favor. Olha lá, rapaz, vai pra lá. O filho de Gandhi dá o colar para uma mulher, a mulher tem que devolver com um beijo pra ele. Cara, ainda bem que eu fui presenteado com esse colar pelo correio. Você está me devendo meu beijo. mas é isso, cara. É e aí, por causa disso, muita gente começou a comprar essa vestimenta do filho de Gandhi e não vai lá para o trio para ouvir a música tradicional deles. O cara só veste aquela roupa, vai para a avenida, sei lá, para o trio do Asa, o trio do Chiclete, para ficar pegando pé. Basicamente. Mas, o brasileiro é um feriado, né, cara? Mas é engraçado que eu falo isso pra algumas pessoas aqui em Brasília. Falo, não, cara, que você dá esse colar pra mulher, ele dá um beijo. E aí os caras aqui, não, eu não acredito, não, essa lenda, não sei o que. Não, cara, não é uma lenda, isso é um fato, não é uma coisa. Eu não tô dizendo que o colar tem propriedades místicas e a mulher. A mulher pode correr do seu colar. Correr, mas em geral é o que acontece. Aliás, em geral, se você está com a fantasia de filho de Gandhi, as mulheres vêm até você e pedem o colar, em troca de um beijo. Cara, e onde eu tava na minha adolescência? Enfim, mas a Bahia, então, você tá querendo me dizer que a Bahia tem outros 11 meses, né? Tem, inclusive, a gente tá se aproximando agora aí do São João, que é outra época muito boa. Eu recomendo que você grave um episódio sobre forró, que vale a pena. Faremos, com certeza isso vai rolar. E a gente vai, então, pra como você disse, você tinha que escolher entre a música que você gostava ou a música do axé. A gente vai pro bloco, então, ouvir um pouco da música que você gostava, não é? Sim, vamos lá. Então a gente vai ouvir Marquesa, do Cascadura, e depois Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Bye. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. É isso aí, estamos de volta. Você ouviu Marquesa com Cascadura e Ouro de Tolo com Raul Seixas. O Cascadura chamava Doutor Cascadura antes, eu não era? Eu ia fazer essa observação agora. Essa música é da época do Cascadura ou do Doutor Cascadura? Cascadura. Ela, tá. Entre Nós. Na verdade, o nome do disco é Entre, mas na capa tem uma Nós. Então, imagino que a piada seja Entre Nós. Era um trocadilho. E eles tiraram o Doutor por quê? Caçaram a Não sei, acho que... Não, eles nunca chegaram a completar o doutorado e aí... Foram jubilados. Jubilado. Mas, cara, é uma banda que eu realmente gosto demais. E eu não sei, eu acho que... Eu não sei porque os caras nunca estouraram, sabe? Talvez pelo fato de não ser do Sul e Sudeste, né? Que é um lugar que tem mais visibilidade. Não é uma questão... Não tô aqui... Síndrome do vira-lata, não. É um fato, né? Bandas... Não, mas, cara, eu acho que eles foram preteridos até por uma outra coisa do Nordeste. Porque eu lembro, o Cascadura, ele começa, na época do Doutor Cascadura, é por volta ali do meio dos anos 90, não é? Sim. E é a época que tava as bandas de Recife deram um boom muito grande. E eu até lembro que eu conheci a banda meio que... deve ter sido alguma matéria de showbiz da vida, uma coisa assim, olha as outras bandas do Nordeste que você ainda vai ouvir falar, mas que na verdade nunca ouviu falar. Elas ficaram eles lá, chegaram, né? A ter, sei lá, salvo engano, eles tiveram música na Globo, Pitch gravou uma versão de uma música deles e tal, assim. A grande verdade é que Fábio Cascadura, o vocalista, guitarrista, o dono da banda, acho que a banda até acabou recentemente, mas enfim, que ele era o dono da banda, ele não é um cara bonito, velho. Isso por si só já não chama atenção, né? Em tempos de internet, em tempos de, sei lá, até de MTV, se a banda não tem um chamariz assim, acho que só, infelizmente, só o talento não é suficiente. É por isso que a gente tá fazendo podcast, não tá fazendo videocast. Mas eu acho que realmente é uma banda sensacional, sensacional mesmo. Eu gosto demais deles. E infelizmente não estourou. Sexta-feira, outra música que podia ter rolado aí. É trilha sonora da minha vida, velho. Eu amo essa música. E o outro que a gente tocou nesse bloco foi o Raul Seixas, que também é um cara que a gente esquece que é baiano, né? Ele, apesar dele ter muito essa coisa do sotaque, coisa e tal, ele acaba entrando, ele virou música brasileira e deixou de ser música baiana. É engraçado que eu mesmo conheci Raul Seixas em Minas, né? Eu, quando era criança, eu tinha um tio mineiro que tinha, acho que a discografia toda, e sempre que eu ia visitar ele lá em Montes Claros, ele... Se bem que na sua teoria Montes Claros é Bahia, né? Mas eu e meu irmão, a gente ficava ouvindo os discos dele. Então, sim, ele, Raul Seixas, pode-se dizer que ele é Brasil, né? Ele tem uma coisa da ironia, coisa e tal, e ele tem um som que, apesar dele se pretender, principalmente no início da carreira, ele queria muito ser muito rock and roll, ele era muito fã do Elvis, ele queria emular isso, mas o som dele tem uma coisa regional, tem uma coisa que é aquele tempero que não tem como ele negar, né? Ele mesmo comenta, né, que comentava, né, que Elvis e Luiz Gonzaga tinham a mesma malícia ao cantar. Eu não sei se você já viu uma entrevista dele falando isso. E tem até uma versão que ele faz daquela Blue Moon of Kentucky, que no meio ele emenda com, salvo não me engano, com Asa Branca. É, eu acho que eu já ouvi essa versão, sim. E ele, a lógica dele é essa, que a malícia ao cantar. E aí, por causa disso, eu imagino que ele tenta fazer essa mescla. E o Raul Seixas, ele tem um disco que ele meio que junta essa geração da Bahia, né? É uma das primeiras coisas que ele vai gravar, que é aquele Gran Hotel Cavernista, que é um disco que ele grava com vários artistas que eram da Bahia, que eram da galera dele, que não tinham muito espaço, eles fazem. Você tem que ver, olha, é o Ed Star, Miriam Batucada e o Sérgio Sampaio. Todo mundo entra nesse disco. Como eu disse, o programa, ele tem suas limitações, a gente vai ter que fazer um Bahia parte 2, porque ficou de fora muita gente. Você já até mencionou aí o Asa, ficou de fora o Camisa de Vênus, não coloquei Penelo. Camisa de não Vênus, inclusive que o Marcelo Nova, que a gente também já comentou aqui, tem uma relação muito próxima aí com Raul Seixas nos últimos dias dele, né? Sim, na hora que todo mundo meio que abandonou, foi o Marcelo Nova que pegou o Raul Seixas com 40 quilos, né, e rodou pra fazer show. A gente não colocou nenhuma música do Caetano, do Tom Zé, do Gil, porque a gente deve ter um programa só pra falar dos Tropicalistas mais pra frente, então essas lacunas não foram esquecidas, elas foram só adiadas. E pro nosso último bloco, a gente vai ouvir aqui um pouquinho de Pitch e Úteros em Fúria. A Pitch, a gente vai ouvir Admirável Chip Novo, que é uma música que acho que foi a primeira música da Pitch que fez sucesso aqui no Sudeste, pelo menos. E que eu lembro que tinha preconceito, que era um rockzinho meio pra adolescente da MTV. Mas eu achei, foi assim, de primeira eu já curti, na época mesmo eu já procurei disco, que eu acho que tem uma coisa muito legal, até, lógico que dentro das proporções, mas tem uma coisa igual eu falei do Raul Seixas, que é um rock, mas tem aquele tempero, tem aquela coisa do regional. E o Úteros em Fúria, que é uma banda que eu tinha ouvido falar mais do que realmente ouvido a banda, a gente vai ouvir Be Bigger, que é uma música que a Pitch também fez cover. O Úteros é da tua época, Diego? Úteros foi a primeira banda que eu fui no show na minha vida. E aí? Cara, Úteros é demais. É uma banda que eu gosto demais. Assim, eu não tenho palavras pra descrever o tanto que eu curto essa banda. Não é à toa, né? Foi a primeira. Me marcou demais por ter sido o primeiro show que eu fui. É uma pena que acabou. E ela influenciou realmente toda uma geração da galera, né? The Beat, o próprio Cascadura. Justamente porque nessa época, como a gente já falou, não entrava outro som na Bahia que não axé. Então a cena rock and roll lá na Bahia, ela era bem local, e enquanto no resto do país não tinha muito, o rock estava meio sem ter contra o que protestar com o fim da ditadura militar e tal, o rock na Bahia tinha aquela raiva dentro de si que é tão inerente ao rock. Por isso, por ser tão deixado de lado, por não ter espaço na mídia, por não ter espaço, não ter um lugar pra tocar, não ter um lugar pra fazer show. O rock no Brasil, ele foi mainstream por muito pouco tempo, né? E na Bahia, menos ainda, então. Né? Sim, sim. Então, cara, eu gostava demais. E infelizmente, o guitarrista, que era o principal compositor, ele tinha alguns problemas alguns problemas psicológicos que foram agravados pelo uso de drogas e tal, e aí ele acabou nos deixando. Mas eu acho que ele era um compositor fora de série. E, sei lá, as músicas do Útero, se você observar bem, eles tinham muito de Red Hot Chili Peppers, tinham muito de blues, eles tinham uma salada de influências gigante que dava muito certo no final das contas. É uma banda bem antenada dos anos 90 mesmo. É. E, infelizmente, a gente já comentou isso também lá no Cavaleiros que Dizem Lista, infelizmente, nessa época, a gravadora lá não estava preparada para gravar coisas diferentes de axé, então a gente não tem um retrato fiel do que era o Úteros em Fúria ao vivo, da força que eles eram. É um disco muito bom, eu gosto demais, mas você até já elogiou o fato dele ser cru. Mas eu acho que ele acaba não retratando tanto o que era a banda mesmo. Não, e Pete, que também foi influenciada por Úteros, eu conheci quando ela tocava numa banda de punk chamada Incoma. Uhum. Era a gente, assim, nesse esquema que eu tô te falando, shows pequenos, assim, sabe? Uma coisa. Inclusive lá em Lauro de Freitas, foi o show que eu vi, que eu me lembro. Sabe, não tinha espaço realmente para grandes palcos lá. Era uma coisa bem difícil, era uma coisa bem... Não, e parece que as bandas eram meio que rolava realmente uma cena que todo mundo se comunicava, né? O Úteros, a primeira vez que eu ouvi falar de Úteros foi há muito tempo, já acho que em 99, que eu tava entrevistando o Penélope. E aí o baterista do Penélope tinha sido baterista do Úteros em Fúria. Alguém já me disse que a música do Úteros, Inside the Beer Bottle, ele toca, já tocou em determinado momento nas rádios aí do Sudeste. Eu não sei se é verdade. Aqui no Rio, principalmente na época, nos anos 90, eu morava em Juiz de Fora. E no Rio, Juiz de Fora só tinha essas rádios grandes, como essa Transamérica, coisa. No Rio você tinha a chamada, que era Maldita, que era uma rádio de rock. E em São Paulo você tinha a Kiss, não sei nem se ainda existe. Existe. Então você tinha mais essa inserção. Tinha 89 também, não sei se é dessa época ou se é a coisa mais recente. 89 Rádio Rock, não tinha não? Em São Paulo? Em São Paulo, não sei, mas capaz também. Então assim, a gente tinha mais inserção dessas músicas independentes no Rio e em São Paulo. Em Minas nem tanto. Em Minas não chegava só chegava o mainstream mesmo. Mas enfim, é engraçado, né? Porque tem muita coisa lá que eu acho que poderia ter estourado. Na Bahia, cara, tinha banda de heavy metal. Aliás, tinha banda de heavy metal tocando em português. Que acho que eu nunca vi em nenhuma outra. Você conhece algum outro exemplo? Ah, tem algumas, mas é raro, né? É bem raro, né? Realmente. E banda de heavy metal muito, muito boas, cara. Shadows, que depois virou Dread Lands, Hell Tracks, sei lá. A gente tinha Mass Killing, tinha Peacemaker, tinha muita coisa boa que se perdeu no tempo, né, velho? Ficou. Algumas. Isso acaba acontecendo que algumas nem tem registro, quando tem são os registros meio fracos, né? Enfim, né, velho? É uma pena. Hoje a Bahia tá mais aberta, mas o que ficou, ficou, né? Uhum. É isso aí, então esse foi o nosso primeiro programa. A gente volta daqui a uma semana, 15 dias, não sei. Sempre com um convidado novo, sempre com um tema diferente. E vocês ficam então com o admirável chip novo da Peach e Be Bigger do Úteros em Fúria. Um abraço. Um abraço, galera. Até a próxima aí. Obrigado, Saldanha, pelo convite. Obrigado você, Leonel. Volte sempre. Bem, esse foi o nosso Radiola Torresmo. Fica aí então com Pete e Outros em Fúria. Tchau. tudo pessoal.